Mike Uniforme, saída da El, Leda, Bidev. 4-3, chama agora o solo 1-2-1 decimal 9, então boa tarde. 2-1-9, tá, acabou. Bravo, Índia, Delta, Eco Vitor. Solo Salvador, boa tarde, tá 3603, livrou na foto, na Eco. Gente, Oscar Mike Uniforme, informa pessoas a bordo. Oscar Mike Uniforme vai informar no início do táxi. Altímetro no 09, operacionamento chame torre 1118, decimal 6, bom voo. Solo tá 3603, livrou na Eco. Gente, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3603. Solo bom, 273 para puxa acionamento, portão 4. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, 273. Táxi via Juliette, portão número 7. Juliette para o 07, 3603. Leão Solos 45, então boa tarde. A bordo, altímetro 1-0-1-1, aguarde para o táxi 1567. Guardando 567, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 6, bom voo. Juliette, ponto de espera 118, meia, voo no 567, uma hora. Bom, 273 para o táxi, 177, 3 horas e 20, Campinas. 47, controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 198, boa noite. Muito boa tarde, Força Aérea 25, retorno. Força Aérea 25, retorno. Força Aérea 25, retorno possível. Decolado de Salvador para Rio de Janeiro, perfil da El, Leda, Bidev. Gente, prossegue atenção ao 380, saída da EL, confirme se acionou o código transponder modo normal 5130. 5130, tá identificado. Recebe o 2? 10, curve direto para a da EL. 2581, entendeu? Direto da EL. Afirmativo, agora está em contato, radar. Boa tarde, eu sou 3107. Da informação Tango para autorização Galeão. Gente, o TAN 3197, autorizado Galeão, nível 380, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, saída Dael, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 1119.8, aciona 5404, coteja. Ok, 380, via Upper November 857, outro seguro, Upper Zulu 16. Dael, Leda, Bidev, a saída com curva direita após a decolagem. 198 é o controle e a cena transponde 5404. Tá, 317. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Vai. Chegou no 567, observa a rolagem do banco da companhia, após ali mantém cabeceira 10. Decola 51, no controle 119, decimal 8, então bom, foi, boa noite. Vai chamar o controle 119, decimal 8, gol 1273. Salvador, gol 1273. Gol 273, contato radar, Salvador 360, saída da EL. Subida da EL, sobe 360, 1273. Salvador, 5541 para o pushback, acionamento. Decolagem de 190, bom. 167, decolo 54, controle 119, decimal 8, então bom voo e boa noite. 119, gol 1567, boa noite. Controle, Salvador, boa noite, gol 1567. 1567, boa noite, contato radar, Fábio 360, sai da Gole. 360 na Gole, gol 1567. Osório 2581 no Recife, 13325, a perna 12251. 13325, a perna 1251. 1940, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva à direita, controle 199, decima 8, aciona 5171, proteja. Autorizado, 360, para Guarulhos, uniforme Whisky 50, da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva à direita, 198, aciona 5171. 1940. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para estacionamento na posição 05, 1940. Paulo Salvador, 35241, está acionado e pronto para o táxi. POB 76, com Fernando Vitória, com 3 horas e 20 minutos de autonomia. 76 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Juliette, Alfa no ponto de espera, torre 18, decimal 6, bom voo. Táxi via Juliette Alfa para o ponto de espera 10, chama lá a torre 18,6, o trip 241 no grau, por fim. Autorizado a ganhar e decolar, pistão no zero, o vento 100 graus com 10 nós. Livre decolagem para o 35241, pistão no zero, graus. Centro 273, chama Recife 1325, alterno 1251. Recife 1325, 1251, 1273. Decolo 59, chama o controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 198, uma boa tarde, obrigado. Salvador, boa noite, o TP 52 patrono. TP 5241, boa noite, contato radar, sobra 400, direto da EL. Direto da EL. Gono 567, vou direto ao Fito e chame Recife 1288. Jet 5810, boa tarde, acione identificação, rua direto TAP, descendo a 4.000 pés, vem hoje o ajuste. TAP, 4.000, 5810 está ali, velocidade número 1 na aproximação. TP5218, beado descida. TP5218, acione identificação, autorizada a chegada à mão, desce ao 050. 050. tarde, voo 176, cruza 210 para 170, informação tanto 75 fora. Quando o site admira, aciona a identificação, autorizado a chegada Mário, desce ao 060. 060, autorizado Mário, voo 176. Mais que uniforme, prossiga. Táxi, forte para o cruzamento do 1735, confirmando, vai decolar a pista no zero. Autorizado cruzamento, no 735, após via Quebec, Mike na Lima vai chamar um 219 solo para prosseguir até o ponto de espera pista no zero. Na Lima, 121 decimal 9 o solo. Edivon 1884, aciona a identificação autorizada. Chegada Mari, desce 070, número 4 na aproximação. 070, número 4. Quer que mais, né? Se tiver condições, afirmativo. Objeto 5890 desce 2000 pés, está livre o ILS, reporte estabilizado. 2000, vai ser estabilizado, é 5890. Mike Uniforme, táxi via parte principal, Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8, decimal meia, bom voo. Vim ingresso por parte principal, Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8, decimal meia. 3197 para pushback acionamento no portão 10. Gente, tem tráfego cruzando a retaguarda, aguarde o 3197. Após ele está autorizado, está 3197. Em coordenação com a equipe de solo, autorizado após o tráfego, chama para o táxi. Autorizado após o tráfego, vai chamar o táxi, chama 3197. Como 776, reduza 2309. 2309, reduzindo ao 776. Objeto 5890, confirme sua indicada. Está com 250 mais. Oscar Romeo, prossiga. Confirme a sua precedência. Fez reposta para a descida do Vê, Oscar Romeo. IP 5218 completa a redução 2109. Atira para 2109, trip 5218. Vem, Brasca, Romeu, confirma o tipo do seu equipamento. Gente. Senhor Salvador, boa noite. Passando 2224, informação. Senhor 2224, boa noite. Aciona identificação, autorizado a chegada à mão. Desceu 080, reduz 2509. Gosta mais que uniforme, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 100 graus com 10 nós. IP 5218 prossegue 3.000 pés, 1.011 no ajuste. Para 3.000 pés, 1.011, IP 5218. Vamos 776, desce 4.000 pés, 1.011.